meu despertador hoje tocou daquele jeito. Trabalho, só faltam cinco, que merda, caralho. Banho gelado, café tomado, marmita. Lá vem a van, 6 da manhã e o sol já frita. O bicho tá pegando, seja bem-vindo ao fluxo. Trânsito lento, dentro do leito eu só lamento. Somos em 4 irmãos, fora minha coroa. 2 sobrinhos e uma tia minha de João Pessoa. O trampo tá corrido e o meu patrão tá chato. Quanto papel na mesa, meu dia tá um saco. Eu vou fazer um 10, preciso de um cigarro. À tarde é faculdade e quem sabe ainda compro um carro. Hora do almoço, 30 minutos apenas. Sobra só tempo pra ir ao banco e a fila condena. Venceu meu aluguel, tirou a segunda via. O que fazer, pra onde correr, esse é o meu dia, dia. Seja bem-vindo ao fluxo, correria. Assim que é, mate um leão por dia. SP é assim, correr. Dia, dia. Seja bem-vindo ao fluxo, correria. Mate um leão por dia, SP é assim, correr. Tem que pagar pensão, final do mês, bate a preocupação. E mais um cheque voltou, meu curso de inglês. Parcela do cartão, mais a pressão da ex. E outra conta chegou, é sempre o mesmo dilema. O que eu não posso é fugir, tô evitando o problema. E se eu vou preso, e aí? Eu prezo a minha família e minha filha tá longe. Minha saudade aperta, minha paciência de monge. Minha coroa me ajuda e me ergue. Tô firme no foco, porque sem foco se perde. Essa é minha sina, então a vida ensina. Trabalho sem descanso e se eu paro, passam por cima. 2 vezes mais difícil, esse é o preço do ofício. Repugnam meu ego, minha cor, meus princípios. Mas se eu me apego, já era. É barriga vazia, o que fazer, pra onde correr? Esse aqui é o meu dia, dia. Seja bem-vindo ao fluxo, correria. Assim que é, mate um leão por dia. SP é assim, correr. Dia, dia. Seja bem-vindo ao fluxo, correria. Mate um leão por dia. SP é assim, correr. Do começo, do Vista Alegre até aqui eu não esqueço. Os parceiros que eu conheci, o endereço. Pode até mudar, mas eu não mudo, não tem preço. E eu sempre agradeço por tudo, do começo.